Fecheiros 52. Há uma história sobre o Conde de Montrose, de que depois de uma batalha, ele foi encontrado deitado no campo, meio morto de frio e de fome, por uma jovem. A jovem agarrou no seu sapato, misturou cevada com água fria dentro dele e alimentou o Conde com a mistela resultante, salvando-lhe assim a vida. A chávena que estava à minha frente parecia conter uma porção da mesma substância salvadora, com a pequena diferença de que a minha estava quente. O que é isto? Perguntei, olhando para os grãos esbranquiçados que flutuavam na superfície de um líquido aguado. Parecia uma chávena cheia de larvas afogadas. Papas de cevada, disse Ian, olhando com orgulho para a chávena, como se fosse o seu primogênito. Fui eu que fiz, com o que trouxe dos mulas. Obrigada, disse eu, e sorvi um gole com cuidado. Não achava que ele tivesse feito a mistura no seu sapato, apesar do cheiro a mofo. Muito bom, disse eu. Foi muito gentil da tua parte, Ian. Ele ficou corado de satisfação. Ora, não foi nada, disse ele. Há mais, tia. Ou quero que lhe sirva um pouco de queijo. Poderia retirar-lhe as partes verdes para si. Não, não, isto está ótimo, disse eu depressa. Por que é que não vais à caça, Ian? Talvez consigas apanhar um esquilo ou um coelho. Tenho a certeza de que já estou bem para cozinhar. Ele sorriu e o sorriso transformou-lhe o longo rosto magro. Fico feliz por saber, tia. A tia precisa de ver o que o tio Jamie e eu temos comido na sua ausência. Deixou-me deitada nas almofadas, a pensar o que fazer com a chávena de papas de cevada. Não queria bebê-la, mas sentia-me pessimamente e pensar em levantar-me parecia muito difícil. Jamie, sem protestar, levara-me para a cama, onde tinha terminado a tarefa de cuidar de mim totalmente. Pensei que era bom ele não ir à caça com Ian. Ele fedia a cânfora, tanto quanto eu, e os animais sentiriam o seu cheiro a quilómetro de distância. Aconchegando-me debaixo das cobertas, ele deixara-me dormir enquanto saía para conversar com Duncan e oferecer-lhe a hospitalidade da casa. Ouvi o murmúrio profundo de vozes do lado de fora. Eles estavam sentados no banco ao lado da porta, a aproveitar o resto da luz do sol da tarde, raios compridos e claros que passavam pela janela, iluminando o peltre e a madeira no interior. O sol iluminou também a caveira que estava sobre a escrivaninha do outro lado do quarto, compondo uma imagem muito doméstica, de natureza morta, com um jarro de barro cheio de flores e o meu caderno. Ver o caderno tirou-me do meu torpor. O parto que eu fizera na casa dos mulas agora parecia vago e distante na minha mente. Pensei que seria melhor registar os pormenores enquanto ainda me lembrava deles. Assim, motivada pela minha obrigação, espreguicei-me, gemi e sentei-me. Ainda me sentia meio zonza e os meus ouvidos zuniam com os efeitos do brandy. Também me sentia dorida em quase todas as partes do corpo, mais numas do que noutras. Mas, de um modo geral, estava em boas condições para trabalhar. Mas começava a sentir fome. Esperava que Ian regressasse com carne para a panela. Sabia que não deveria encher-me de queijo e peixe salgado. Mas um caldo de esquilo temperado com cebolas e cogumelos secos seria o que o médico recomendaria. Por falar em caldo, saí relutantemente da cama e atravessei o quarto até à lareira, onde despejei a sopa de cevada para dentro da panela. Ia-me preparar o suficiente para o batalhão, se o batalhão fosse formado por escoceses. Por viverem num país com poucos alimentos, eles eram capazes de comer muitos cereais sem qualquer sabor, sem tempero. Por eu ser de uma raça mais fraca, não conseguia fazer a mesma coisa. Abri o saco de cevada que estava ao lado da lareira. O pano visivelmente úmido. Teria de espalhar os grãos para secarem, caso contrário, eles apodreceriam. Com o joelho ferido a protestar, Agarrei num grande cesto feito de junco entrançado e ajoelhei-me para espalhar os grãos úmidos numa camada fina sobre ele. Então ele é calmo, Duncan? Ouvi a voz de Jamie a entrar claramente pela janela. A pele que a cobria estava enrolada para deixar o ar entrar e eu senti o cheiro fraco do tabaco do cachimbo de Duncan. Ele é um bruto grande e forte, mas tem bom coração. Ah, é um bom rapaz, disse Duncan, o orgulho claro na sua voz. E gentil, sim. A menina Joe pediu ao seu cavalariço para o ir buscar ao mercado em Wilmington. Disse que ele deveria encontrar um cavalo que pudesse ser guiado com apenas uma mão. Sim, bem, ele é uma criatura adorável. O banco de madeira rangeu quando um dos homens se ajeitou nele. Compreendi o real sentido por trás do elogio de Jamie e questionei-me se Duncan também o havia percebido. Em parte, era condescendência. Jamie tinha sido criado com cavalos e, por ter nascido cavaleiro, escarnecia da ideia de as mãos serem necessárias. Eu já o vira guiar um cavalo usando apenas a pressão dos joelhos e das coxas, ou fazer o cavalo galopar por um campo cheio com as rédeas amarradas no pescoço do animal para Jamie ficar com as mãos livres para a espada e para a pistola. Mas Duncan não era cavaleiro nem soldado. Vivera como pescador perto de Ardrossan até a revolta o ter tirado, como a muitos outros, das suas redes e do seu barco e mandado para Culloden e para o desastre. Jamie não seria tão frio a ponto de apontar uma inexperiência da qual Duncan estava mais do que ciente, mas apontaria outra coisa. Será que Duncan tinha percebido? Ela quer ajudar-te, MacDoub, e tu sabes disso muito bem também. O tom de voz de Duncan era muito seco. Ele entendera Jamie muito bem. Eu não disse o contrário, Duncan. A voz de Jamie estava séria. Sorri, apesar da tensão entre eles. Duncan era tão bom como Jamie na arte da eloquência inarticulada. Este som particular significava leve ofensa com a indireta de Jamie de que era inadequado que Duncan tivesse aceitado um cavalo de presente de Jocasta. E uma disposição para aceitar a desculpa, subentendida pelo insulto. Já pensaste? O banco rangeu quando Duncan mudou de assunto de repente. Será Sinclair ou Gordy Chisholm? Sem dar a Jamie tempo para responder, ele continuou, mas de maneira a deixar claro que já dissera tudo isto. Pensei se ele estaria a tentar convencer Jamie ou a si próprio, ou só a ajudar os dois a chegar a uma conclusão ao repetir os factos da questão. De facto, Sinclair é tanoeiro, mas Gordy é um bom rapaz, um trabalhador consciente, e ele também tem dois filhos pequenos. Sinclair não é casado. Então não precisaria de muito para se estabelecer, mas ele precisaria de tornos e ferramentas e ferro e madeira. Interrompeu Jamie. Poderia dormir na sua oficina, sim, mas vai precisar da oficina para dormir. E eu acho que vai custar muito caro comprar o necessário para a tanuaria. Gordy precisaria de um pouco de comida para a sua família, mas podemos oferecer isso daqui. Além disso, ele não vai precisar de mais nada para começar do que algumas ferramentas. Ele tem um machado, certo? Sim, ele tem isso do seu contrato. Mas estamos na época de plantar agora, MacDoub. Com a limpeza? Eu sei disso, disse Jamie um pouco inquieto. Fui eu quem investiu 2 hectares de milho há um mês. E limpei-os primeiro. Enquanto Duncan estava tranquilo em River Run, conversando em tabernas e contando sobre o seu novo cavalo, eu ouvi. E Duncan também. Fez-se um silêncio distinto, que falava mais alto do que as palavras. um rangido do banco. E então Duncan falou outra vez tranquilamente. A tua tia Jo mandou-te um presentinho. Ai, mandou? O seu tom sarcástico ficou ainda mais perceptível. Eu esperava que Duncan tivesse a decência de levá-lo em consideração. Uma garrafa de whisky. A voz de Duncan estava descontraída. E teve como resposta uma gargalhada relutante de Jamie. Ai, sim? Perguntou ele novamente num tom muito diferente. Que gentil! É a intenção dela. Mais um rangido quando Duncan se levantou. Vem comigo buscá-la, MacDoub. Uma bebidinha não te faria mal? Não, não faria. Jamie parecia pesaroso. Não dormi esta noite e estou mal-humorado como um porco selvagem. Perdoa os meus modos, Duncan. Ah, não digas isso. Houve um tom suave como o de uma mão a dar uma palmadinha no ombro e ouvi os dois atravessarem o quintal juntos. Fui até à janela para os observar. O cabelo de Jamie brilhava num tom bronze escuro ao sol poente, enquanto inclinava a cabeça para ouvir algo que Duncan lhe dizia. E o homem mais baixo fazia gestos para se explicar. O movimento do único braço de Duncan mudava o ritmo do seu andar, por isso ele andava com movimentos abruptos, como uma marioneta grande. O que teria sido dele? Pensei eu, que se Jamie não o tivesse encontrado e achado um lugar para ele. Não havia lugar na Escócia para um pescador de um só braço. Não lhe restaria nada, além de mendigar, certamente. A fome, talvez, ou roubar para sobreviver, e a morte na corda, como Gavin Hayes. Mas estávamos no mundo novo. E se a vida aqui era imprevisível, significava pelo menos uma oportunidade de viver. Não era à toa que Jamie estava preocupado a analisar quem é que deveria ter a melhor oportunidade. Sinclair, o tanoeiro, ou Kisholm, o lavrador. Seria útil ter um tanoeiro por perto. Pouparia aos homens do espinhaço a longa viagem a Cross Creek ou a Averasboro para buscar barris necessários para a produção de piche e terbentina, para a carne seca e a cidra. Mas ficaria muito caro abrir uma oficina de tanoaria, mesmo com as poucas ferramentas necessárias. E também havia a esposa e os filhos pequenos de Kisholm a serem levados em consideração. Como é que eles estavam a viver agora? E o que é que lhes aconteceria se não tivessem ajuda? Duncan tinha localizado até agora 30 homens de Ardsmuir. Gavin Hayes foi o primeiro. E tínhamos feito tudo o que era possível por ele. Tínhamo-lo protegido em terreno sagrado. Tiveramos conhecimento que mais dois tinham morrido. Um de febre e um afogado. Três tinham cumprido os termos do contrato. E apenas com um machado e com as roupas que eram o pagamento final de um empregado, tinham conseguido encontrar uma posição segura, conseguindo terras e construindo as suas casas nelas. Dos restantes, trouxéramos 20 até à data para se estabelecerem na Terra Boa, perto do rio, com o patrocínio de Jamie. Outro era um pouco fraco da cabeça, mas trabalhava para um dos outros como contratado e assim se mantinha. Todos os nossos recursos tinham sido usados para isto. Todo o nosso pouco dinheiro para pagar as plantações que ainda não existiam, além de uma viagem de arrepiar até Cross Creek. Jamie chamara todos os seus conhecidos ali, pedindo emprestadas pequenas quantias em dinheiro de cada um. E depois levara este dinheiro às tabernas, à beira do rio, onde, em 3 noites sem dormir, ele conseguira quadruplicar a quantia. E quase foi esfaqueado no processo, como vim a saber muito mais tarde. Fiquei sem palavras, olhando para o longo rasgão no seio de seu casaco. O quê? Reagi por fim. Ele encolheu os ombros ligeiramente, parecendo repentinamente muito cansado. Não tem importância, disse ele. Já acabou. Em seguida, barbeara-se, lavara-se e fora conversar com todos os donos de terras novamente, devolvendo o dinheiro a cada homem, com agradecimentos e o pagamento de juros, ficando nós com o suficiente para as sementes de milho para plantio, uma mula adicional para o arado, uma cabra e alguns porcos. Não pedi mais nada. Só cozi o casaco e vi-o na cama em segurança, depois de ter regressado de devolver o dinheiro emprestado. Sentei-me perto dele durante bastante tempo, a observar as linhas de cansaço no seu rosto, um bocadinho mais suavizadas, agora que ele dormia. Só um bocadinho. Eu agarrara na sua mão, mole e pesada pelo sono, e tracei as linhas profundas da palma da sua mão várias vezes. As linhas da cabeça, do coração e da vida eram longas e profundas. Quantas vidas existiam naqueles vincos agora? A minha, a dos colonos, as de Fergus e Marsali, que tinham acabado de regressar da Jamaica, na posse de Germain, um gorducho loiro e charmoso, que tinha o pai na palma da sua mãozinha gorda. Olhei involuntariamente pela janela ao pensar nisto. Ian e Jamie tinham ajudado a construir-lhes uma cabana a menos de 2 quilómetros da nossa. E às vezes Marsali vinha visitar-nos à noite com o bebê. Eu gostava de vê-lo, como sentia saudades de Bree. O pequeno Germain era um substituto do neto que eu nunca teria ao meu colo. Suspirei e afastei este pensamento. Jamie e Duncan tinham voltado com o whisky. Eu consegui ouvi-los a conversar perto do corral, as vozes relaxadas, toda a tensão entre eles acalmada, por enquanto. Terminei de espalhar uma camada fina de cevada molhada e coloquei-a ao canto perto da lareira para secar. E de seguida fui até à escrivaninha, abri o tinteiro e o meu caderno. Não demorei muito a registar os pormenores da chegada do mais novo Müller ao mundo. O parto tinha sido muito longo, mas tirando isso, muito normal. O parto em si não teve complicações. A única coisa incomum tinha sido a membrana fetal. Parei de escrever e abanei a cabeça. Ainda distraída a pensar em Jamie, deixei a minha atenção vaguear. O filho de Petronella não tinha nascido com uma membrana. Eu lembrava-me claramente do topo do crânio, um círculo vermelho brilhante à volta de um pequeno tufo de cabelos pretos. Eu tinha-lhe tocado, sentindo a leve pulsação ali, mesmo sob a pele. Lembrei-me vividamente da sensação de umidade nos meus dedos, como a pele úmida de um pintainho recém-nascido. Foi o sonho, pensei eu. Eu sonhara no meu esconderijo, misturando os acontecimentos dos dois nascimentos, este e o de Brianna. Brianna é que tinha nascido com uma membrana. Uma touca tola, como diziam os escoceses, uma touca da sorte. Por ser um portento de boa sorte, uma membrana oferecia, segundo diziam, proteção contra afogamentos mais tarde na vida. E algumas crianças que nasciam com uma membrana tinham uma segunda visão. Mas apesar de ter conhecido uma ou duas pessoas que viam com o terceiro olho, eu tinha as minhas dúvidas a respeito do lado bom desta bênção. Por sorte ou não, Brianna nunca demonstrara qualquer sinal daquele estranho conhecimento celta. E eu achava muito bem. Conhecia o suficiente a respeito da minha forma peculiar de segunda visão, saber o que iria acontecer no futuro, para não desejar isso a ninguém. Olhei para a página que tinha à minha frente. Sem me perceber, tinha esboçado a cabeça de uma rapariga. Uma linha grossa de cabelos, até no sugestão de um nariz longo e afilado. Tirando isso, ela não tinha rosto. Eu não era nenhuma artista. Tinha aprendido a fazer desenhos clínicos nítidos, imagens corretas de membros e corpos. Mas não tinha o dom de Briana de dar vida a linhas. O esboço, tal como estava, não passava de uma ajuda à minha memória. Eu podia olhar para ele e pintar o rosto dela na minha memória. Tentar fazer mais, conjurar carne do papel, seria estragar isso. E correr o risco de perder a imagem que eu mantinha dela no meu coração. E conjurá-la ia, se o pudesse fazer? Não. Se pudesse, não. Preferiria mil vezes mais pensar nela na segurança e conforto da sua época, sem desejar que ela estivesse nesta época, no meio das dificuldades e dos perigos. Mas não significava que eu não sentisse saudades dela. Pela primeira vez, senti uma certa solidariedade por Jocasta Cameron e pelo desejo de ter um herdeiro, alguém que ficasse com o seu legado, que assumisse o seu lugar, um testemunho de que a sua vida não tinha sido em vão. Anoitecia lá fora, pela janela, no campo, na mata e no rio. As pessoas diziam que a noite caía, mas não era assim. A escuridão subia, apoderando-se primeiro dos vales, de seguida sombreando as encostas, subindo de modo imperceptível por troncos de árvores e postes de cercas, enquanto a noite engolia o solo e subia para se unir à escuridão maior do céu apinhado de estrelas. Sentada, eu olhava pela janela, observando a luz mudar nos cavalos do corral. Não se desvanecia, mas alterava-se, de modo que tudo, pescoços, ancas, até a erva, permanecia clara e limpa. A realidade solta por um breve momento das ilusões do dia de sol e sombra. Sem ver, tracei a linha do desenho com o dedo, uma e outra vez, enquanto a escuridão me cercava e as realidades do meu coração permaneciam claras à luz do entardecer. Não, não queria que Briana estivesse aqui, mas não significava que eu não sentia a sua falta. Terminei de fazer as minhas anotações e sentei-me durante um momento. Eu sabia que deveria começar a fazer o jantar, mas o cansaço causado pelo meu sofrimento ainda me pesava, tirando-me a vontade de me mexer. Todos os músculos me doíam e o ferimento do meu joelho latejava. Eu só queria voltar para a cama. Mas, em vez disso, agarrei na caveira que deixara ao lado do meu livro sobre a mesa. Passei o dedo delicadamente pelo crânio arredondado. Era um efeito de mesa muito macabro, admiti, mas sentia-me muito presa a ele. O que é que eu podia fazer? Sempre achar os ossos bonitos, de homem ou de animal. Eram restos claros e graciosos da vida reduzida à sua base. De repente pensei em algo de que não me lembrava há anos. Um pequeno armário escuro de uma sala em Paris, escondido atrás de uma oficina de boticário. As paredes preenchidas por estantes em forma de colmeias, cada nicho com uma caveira polida. Animais de muitas espécies, desde musaranhos a lobos, de ratos a ursos. E com a minha mão, na cabeça do meu amigo desconhecido, ouvi a voz de Mestre Raymond, clara na memória como se ele estivesse a meu lado. Compaixão? Dissera ele, enquanto eu tocava a curva de um crânio polido de alce. É uma emoção incomum a sentir-se por um osso, minha querida. Mas ele sabia ao que eu me referia, e eu sabia que ele sabia, porque quando lhe perguntei porque é que guardava aqueles crânios, ele sorrira e dissera: são uma espécie de companhia. E eu sabia o que ele queria dizer. Certamente, o senhor cujo crânio eu mantinha tinha sido a minha companhia num lugar muito escuro e solitário. Não era a primeira vez que eu me questionava se ele tinha, de facto, alguma coisa a ver com a aparição que eu tinha visto nas montanhas. O índio com o rosto pintado de preto. O fantasma, se era isso que ele era, não tinha sorrido nem dito nada em voz alta. Eu não lhe tinha visto os dentes, que seria o meu único ponto de comparação com o crânio que segurava, passando pelo lugar pela borda de um incisivo rachado. Levantei o crânio à luz, examinando-o de perto, com a luz suave do pôr-do-sol. Os dentes de um dos lados estavam rachados e partidos, como se tivessem sido acertados com violência na boca, talvez com uma pedra, ou uma moca, ou o cabo de uma pistola. Do outro lado, estavam inteiros, na verdade, em condições muito boas. Eu não era especialista, mas acreditava que o crânio era de um homem maduro, com 30 e muitos ou 40 e poucos anos. Um homem dessa idade teria algum desgaste nos dentes, devido à dieta de milho dos índios, que, de acordo com o método de preparação, amassado entre pedras lisas, tinha muitas pedras no meio. Os incisivos e o canino do lado bom quase não estavam desgastados. Virei o crânio para observar o desgaste dos molares e fiquei gelada. Senti muito frio, apesar do fogo da lareira nas minhas costas. Tanto frio como o que eu senti no escuro, quando estava perdida e sozinha na montanha, com a cabeça de um morto. O sol do fim da tarde, agora, lançava luz nas minhas mãos, na aliança prateada do meu dedo e nas partes prateadas da boca da minha companhia falecida. Permaneci a olhar durante um momento e de seguida virei o crânio e coloquei-o delicadamente sobre a mesa, tendo cuidado, como se ele fosse feito de vidro. Meu Deus, disse eu, e esqueci-me de todo o cansaço. Meu Deus, disse para os olhos vazios e para o sorriso trucista. Quem é que tu eras? Quem achas que ele pode ter sido? Jamie tocou na caveira com descontração. Não tínhamos mais do que uns instantes. Duncan tinha ido à casa de banho e Ian fora alimentar o porco. Mas eu não podia esperar. Precisava de contar a alguém imediatamente. Não faço a menor ideia. Só acho que ele deve ter sido alguém como eu. Senti um arrepio forte a percorrer-me o corpo. Jamie olhou para mim e franziu o sobrolho. Não apanhaste nenhuma constipação, pois não, Sassenach? Não, sorri-lhe ligeiramente. Tive só um pressentimento. Ele retirou o meu chale do gancho ao pé da porta e embrulhou-me nele. As mãos permaneceram nos meus ombros, quentes e confortantes. Quer dizer a outra coisa, não é? Perguntou calmamente. Quer dizer que existe outro lugar, talvez perto daqui. Outro círculo de pedras, ou algo parecido. Eu também tinha pensado nisso, e a ideia fez-me estremecer novamente. Jamie olhou pensativo para a caveira e, por conseguinte, agarrou o lenço da manga e passou-o delicadamente pelos olhos vazios. Vou enterrá-lo depois do jantar, disse ele. Ai, o jantar! Prendi o cabelo atrás da orelha, tentando concentrar os meus pensamentos desordenados na comida. Se calhar faço uns ovos, é rápido. Não te preocupes, Sassenach. Jamie espreitou para dentro da panela que estava na lareira. Podemos comer isto. Desta vez estremeci, enjoada. Disse eu. Jamie sorriu-me. O que é que se passa com umas boas papas de cevada? Se é que tal coisa existe, respondi, olhando para a panela com algum nojo. Isso cheira mais a destilaria de bagaço. Feita com grãos úmidos e mal cozida, a sopa fria e espumosa já tinha um cheiro a fermentado. Por falar nisso, disse eu, empurrando o saco de cevada úmida com o pé. Isto precisa ser espalhado para secar, antes que ganhe mofo, se é que já não ganhou. Jamie olhava para a sopa repugnante, com o sobrolho franzido e pensativo. Sim, disse ele distraidamente, retomando a consciência. Sim. Fechou o saco e atirou-o sobre o ombro. Antes de sair, parou e olhou para a caveira. Disseste que não acreditavas que ele fosse cristão, disse ele. E olhou para mim curioso. Porquê, Sassenach? Hesitei, mas não tinha tempo para lhe contar sobre o meu sonho. Se é que tinha sido um sonho. Já ouvia Duncan e Ian a conversar e a caminharem em direção à casa. Por nada, disse encolhendo os ombros. Bem, vamos dar-lhe o benefício da dúvida.